acordei com sol na janela, coração pedindo estrada e mar, na mochila só o essencial e um sonho pronto pra voar. O mundo é grande, quero explorar, cada canto tem seu brilho, seu olhar, de Salvador até o litoral, com axé no peito é sensacional. De carro, de avião ou de jangada, com os pés na areia ou na calçada, não importa o lugar que eu vá, só sei que eu quero é me jogar. Felicidade total da vida é viajar, conhecer o mundo, se apaixonar, dançar na rua, sentir o vento, fazer da vida um grande momento. Felicidade total da vida é viajar, com o coração aberto pra amar. Se é pra viver, que seja agora. Bora, meu povo, bora, bora, bora. Tem forró no sertão, samba no rio, tem calor, tem frio, tem desafio, mas quando a alma tá em festa, a vida é só alegria e beleza. Com uma pau sem direção, sigo o ritmo do meu coração, entre guizos e paisagens mil, ser feliz é meu maior perfil. Felicidade total da vida é viajar, conhecer o mundo, se apaixonar, dançar na rua, sentir o vento, fazer da vida um grande momento. Felicidade total da vida é viajar, com o coração aberto pra amar. Se é pra viver, que seja agora. Bora, meu povo, bora, bora, bora. Oh, oh, pai Maché, oh, oh, oh, bota fé, oh, oh, oh, pé na estrada. A vida é linda, não falta nada. Felicidade total da vida é viajar, solta o corpo e deixa a alma levitar, canta alto, sente esse calor, viajar é a trilha